Escuta, chorou de onde vem? Eu não sei o que ia pensar daí, então me preocupei. O choro que eu ouvia era de uma criança que perdeu a esperança nesse mundo cruel. O mesmo tem andado meio sem direção, com jovens se drogando com revólver na mão. A violência invade a nossa periferia. Vejo crianças chorando de barriga vazia. A sua inocência já não existe mais. Foi enterrada dentro do caixão, junto com seus pais. Não fique ligeiro, porque tem alguém te observando, absorvendo, analisando o que você tá falando. Alguém que julga careta, a geração saúde, que assimila a escadinha com o Robin Hood, segue caminhando em direção à criminalidade. Pra matar a curiosidade, diz que já te viu falando de 157. De que quando começou era um pivete de desenho animado, é fissurado por um Taurus 38 cromado mal. Dopado, se esquece de tudo. Diz que futuro é ser patrão, abre mão dos estudos, se espelhou em você. Diz que do crime quer ser. Muitas mulheres, carro, luxo e sensação de poder. Abandonou o sonho de jogar um futebol. É o terror pra quem ostenta quando fecha o farol. Lembra do pivete que empinava a pipa? Ontem foi em cana, metendo a fita. Ninguém acredita, é o terror da vila. Manda um salva pra quebrada na visita. Quando foi em cana quase não tinha maldade, mas tirou um 10 na prova de criminalidade. Tem os contatos pra pegar os malotes fechados. Tá decidida a ficar rico com os assaltos. Disse que era seu o primeiro ferro que ele segurou. Se lembra bem das leis do crime que você falou. Como professor, criou um delinquente que só confia na quebrada com várias no pente. Quando tá nativa, ele não escolhe vítima. Se reagir à tentativa, você perde a vida. Já é homicida, tira a vida sem remorso. Não quer ter sócio, diz que o doce agora é seu negócio. Sua teoria é, vacilou, virou finado. Não tem chia se não paga o que comprou fiado. No crime agora ele é considerado um rei que construiu com sangue o seu reinado. Lembra do pivete que empinava a pipa? Tá de carro zero, hoje domina a fita. Ninguém acredita, ele é o terror da vila. Derrama sangue sem pensar em quem vacila. Seu manequim no crime, pare pra pensar. Você vai ser pai e seu filho logo crescerá. E se ele se espelhar naquele mano que sempre o incentivou a sair metendo cano? O tempo passou e hoje até você o teme, comandando o crime que destrói a sua mente. O que era temido infelizmente já rolou. Baseado, seu pivete provou e gostou. A ironia da vida age claramente. Quem vende maldade hoje, um dia foi cliente. Loucura com as minas, seu filho hoje só não corre louco na neblina. Violando as leis que a rua ensinou, ficou devendo e não pagou, o chicote estralou. Morto a disparo pelo que você recrutou, mas um filho que colheu a maldade que você... Lembra do pivete que empinava a pipa? Seu corpo foi achado, ninguém acredita. Muita gente fala que ele é gente fina, perdeu a vida por causa da cocaína.